Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessão de audio-hipnose aqui na Radar e nunca é demais dizer-vos que nas sessões do programa a palavra cantada é exceção. 60 minutos conduzidos na primeira parte por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Nestes 30 minutos iniciais, um destaque forte para o jazz misturado com outras sonoridades. Começamos com um disco novo, um debut para três moscovitas chamados Fog Depot, título homónimo lançado pela Dano Valley Records, uma fusão entre o jazz e a eletrónica de Fog Depot. Início do Entrance de hoje com Nevalyashka. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com a Nevalyashka pelos Fog Depot e depois os magníficos Tide and Tickle Trio da Alemanha. Começaram com um duo, transformaram-se depois num quarteto. Contam com alguns elementos dos Lalipuna e The Not Twist. Recordação para Aelita e o tema Aelita 3. Seguimos depois para Bernardo Sassetti Trio. O malogrado pianista lisboeta com Carlos Barreto e Alexandre Frazão, respectivamente no contrabaixo e bateria. Por aqui, The Motion Morning Circles, e seguimos para a última faixa do programa. A editora Beacon Sound de Portland convidou o músico Peter Broderick e Gabriel Salomon, este último dedicado às sonoridades experimentais. Juntos soam maravilhosamente. Edição homónima. Seguimos até ao final desta primeira parte com Bigger Time, música de Peter Broderick e Gabriel Salomon. Thank you. Thank you. A fusão entre o lado mais experimental da música e o melodioso, tudo por Peter Broderick e Gabriel Salomon, música final destes 30 minutos de arranque do Entranze Bigger Time, damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Iniciamos a segunda parte desta emissão de Em Transe com mais um tema para Fantastic Planet, o álbum novo de Sarah Lipstadt, ela que grava sob o pseudónimo Noveller. Entretanto, ficamos com uma parceria entre Elsa Marie Pade e Jakob Kierkegaard. Pade é uma compositora de 90 anos que atravessou praticamente todo o século XX musical, sobretudo ao nível da música eletrónica e music concrete. Ela que chegou a contactar com Pierre Schaffer e Karlheinz Stockhausen. Já Kierkegaard tem uma série de trabalhos pela referencial editora Touch, quer a solo, quer também com Philip Yeck. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar então com Noveller, ainda Elsa Marie Pade e Jacob Kierkegaard, uma parceria entre compositores com uma diferença de idades de 51 anos, Pade ligada à música concreta e à música eletrónica, nomeadamente através de Pierre Schaffer e Karlheinz Stockhausen, Kierkegaard com um percurso bem mais recente, nomeadamente com Philip Yeck e através da editora Touch. Depois ainda mais uma passagem para Simiro Retrie de Wanda Group. E terminamos com Yasmin Guffon, artista sonora sediada atualmente em Berlim e que se dedica ao estudo da relação entre os aspectos mais emotivos do som e uma análise mais microscópica da sua componente eletroacústica. Yellow Bell é uma edição da respeitável Sonic Pieces. E é assim que terminamos mais uma emissão de Em Transe, alinhamentos e podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotranse,